Eu faço novas todas as coisas. E é isto justamente aquilo que Jesus, carregando a cruz em direção ao Calvário, aparentemente não está a fazer. Daquela situação concreta, à primeira vista, não sairá coisa nenhuma. Estamos perante um homem profundamente humilhado e derrotado. A lógica do mundo aposta no poder, no domínio, no triunfo, no êxito e garante-nos que a vida só tem sentido ao lado dos vencedores. A lógica de Deus aposta na entrega de vida a Deus e aos irmãos e garante que a vida só faz sentido assumindo os valores do reino de Deus, vivendo no amor, na partilha, no serviço, na solidariedade, na humildade, na simplicidade. A maneira de Jesus fazer novas todas as coisas não é a nossa. Para nós, fazer uma coisa nova é criar algo novo que tenha sucesso e proporcione lucros financeiros e reconhecimento pessoal. Para Jesus, fazer novas todas as coisas é fazer a única novidade possível, a única, absoluta e total novidade, que é dar tudo. Oferecer-se a si próprio pela salvação da humanidade. Outro dia, numa homilia, ouvi um senhor padre dizer assim: quem dá tudo menos o último cêntimo faz um mau negócio. Porque é porque nunca afinal deu tudo e aquele cêntimo saiu-lhe caríssimo. De facto, eu percebo que a única novidade que há na vida é dar tudo. Mas eu, Madalena, considero-me discípula balbuciante e peregrina desta intuição. Também eu estou à procura de coisas novas, brilhantes e luminosas, e que se vejam e que brilhem e que façam sucesso. Também eu tenho dificuldade em ser dócil diante desta novidade absoluta, que é a novidade da dor da cruz e da pobreza da Eucaristia. Que estranho. Que estranho que seja isso a novidade. Que novidade é essa? Mas o que é novo aí? O que é que se gera aí? O terceiro segredo de Fátima, penso que dá aqui uma luz naquela imagem lindíssima dos anjos que tomam o sangue dos mártires e regam com os grandes regadores o povo de Deus, parecendo quase, parafrasear aquela frase de sempre que nós já cá dizíamos há tantos anos na nossa terra, que era sangue de mártires, semente de cristãos. Nós há tanto tempo que dizemos estas coisas que acreditamos mesmo e experimentamos, que quando se acaba tudo é que tudo começa, não é? Que quando se acaba tudo é que tudo começa. Chego à reta final do que tinha para vos dizer, retomando a última passagem da Escritura que tinha pensado partilhar convosco e também descrevendo-a. Eu achei que era melhor contar do que... Se calhar fiz mal. Ler é sempre ler. Mas citar-vos e contar-vos. É tão sabida, tão conhecemos-la tão bem, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Jesus põe-se a caminho com aqueles dois e eles não o reconhecem. Não sabem que é ele que vai com eles. Não sabem. O que eles trazem consigo é a memória de uma morte. O que eles trazem consigo é a dor de uma ausência. O que eles trazem consigo é a amargura de uma derrota. É o que eles levam consigo. E são santíssimos, porque são bonzinhos, são bons. Eles eram mesmo amigos de Jesus, estavam ali com ele. E, portanto, se ele morreu, é uma pena. Eles são bons, eles não são maus. Talvez há quem diga que eles seriam dos que iam a fugir, por isso é que Nosso Senhor os apanhou ali no caminho, não sei. O que eu sei é que eles estão com pena. Estão com pena, portanto, eram amigos, eram discípulos de Jesus. Eles que esperavam alguma coisa daquele homem. E muito engraçado, porque parecendo retomar a primeira passagem que eu escolhi hoje para vos citar, também eles depois dirão: enquanto Jesus lhes explicava aquelas coisas, ardia-lhes o coração. É como se o evangelista quisesse usar o mesmo verbo arder. Jesus desejou ardentemente ter parte com eles. E quando se põe a caminho com eles, vivo, de verdade, arde-lhes o coração. Há um fogo nesta comunhão, há um fogo nesta participação, há um fogo neste ligar-se com Jesus, há um fogo, há um ardor neste ligar-se com Jesus, que é o que experimenta o Deus homem quando quer ter parte connosco, e é o que experimentam os homens quando têm parte com ele, quando se aproximam, quando lhe tocam na companhia. E eles vão pelo caminho, e a única coisa que sabem é que lhes arde o coração enquanto ele vai, enquanto ele explica, e reconhecem-no ao partir do pão. Também escolhi esta parte porque também tenho como intuição muito grande esta ideia de que a Eucaristia é a maior revelação que a gente pode ter do que seja a ressurreição de Jesus. A gente diz tantas vezes estas palavras que a gente julga que já as percebe, mas eu não sei se alguém aqui percebe o que é que seja ressuscitar. Eu sei dizer e repetir. Estava morto e ficou vivo. Saiu do túmulo. Encontraram o túmulo vazio. Não, não, não. Eu sei dizer estas coisas. E ele atravessou as portas. Eu sei dizer tudo. Aprendi. Levo tantos anos a dizer estas coisas. Mas eu não sei se percebo. Não sei se percebo o que é isto morto ficar vivo. Não, não sei se percebo. Sei repetir e dizer e dizer e dizer. A ver se acredita. A ver se entra. Mas não sei se acredito como... Quer dizer, não... deixem-me contar-vos uma história que eu acho sempre muita graça, que é assim. É seguramente um bispo, mas acho que ele é cardeal italiano, chamado Bifi, Giacomo Bifi, que uma vez, eu acho que ele ainda era mais novo, foi fazer uma palestra. Uma palestra, assim, num sítio, e era sobre Jesus. E falou de Jesus, falou, e falou de Jesus vivo depois da ressurreição. E que Jesus está vivo, e está vivo agora, e está vivo hoje. E pronto, lá terminou o que tinha a dizer. E no final, uma senhora da assistência veio ter com ele e disse: ó, senhor cardeal, desculpe lá, mas houve uma parte do que o senhor cardeal disse que eu acho que eu não percebi bem. Diga lá, minha senhora, disse ele. Foi aquela parte do senhor dizer que Jesus está vivo. Eu essa parte não percebi muito bem, porque isso aí também não pode ser, não é? Dizia ele. E ele disse: não, minha senhora, está vivo. Mas, ó, senhor cardeal, mas está vivo como? Ó, minha senhora, está vivo? Vivo, está vivo hoje. Mas está vivo? Agora está vivo? E ele disse: sim, está vivo. E ela ter-lhe-á respondido: ó, senhor cardeal, mas então eu tenho que ir a correr dizer ao meu marido. Isso, de facto, era uma novidade. Isto é o próprio cardeal que conta isto. E depois a história segue, porque ela depois chamou o marido era bastante mais cético do que ela, e lá veio pedir contas ao cardeal desta coisa de Jesus estar vivo e tal, e acabou por esta história ser bonita, da companhia destes. Mas eu retenho esta história, porque eu acho que eu também sou essa. E eu é que não digo.